Tecnobrega, com DJ Ellison, a febre de Belém. Nós vamos ficar por aqui. A nossa história chegou ao fim. E não, e não. Não, nós vamos ficar por aqui. A nossa história chegou ao fim. Chegou não, só tá começando o Ellison. Lolo Brasil! Fala de prata! Aquele abraço do DJ Alisson e Luísa Brasil! Que de cavanhaque! Sobe na nave, com o corpinho bem suave. Vem com nós curtir o baile e as baletes que... E as meninas lindas! Sou linda menina, sou debolete no clima. Linda sensual do jeito que os moleques pira. Sou linda menina que chega roubando a cena. A calcada tá de olho e a balete não esquenta. Sou linda menina, sou debolete no clima. Linda sensual do jeito que os moleques pira. Nossa amiga Dai! Uma galera curtindo, sabe onde, Ellison? Sabe no bar! Viviane Batidão! Não pode, vamos ficar em casa, galera! Luísa Belém! Tudo bem que hoje é sexta-feira! Estourei logo o Xandão, é de lei botar na mão, porque ela quis se divertir. Mas que absurdo, ela de vestido puro. Alô, DJ Betinho, já beleza? Aquele abraço pra você, mano! Fala de prata, o som já vai ter tuba. Se liga na estrutura, Daniel é quem comanda o show. Só... Carolzinha Maués, aquele abraço do DJ Ellison. O pai é as balete que comanda aqui. Vem, vem! Queria-me quando não merecia. Hoje sonhei você. Precisei acordar, era tudo tão lindo. Até DJ Ellison! Mas um dia se passou e a solidão. Parceiro Andrew, lá de Castanhal, toda a nossa galera da Cidade Modelo, grande abraço pra você. Alô, Hadley Malucão! E a U Delivery, aquele abraço pra você. Hadley Malucão, UP Delivery! Seja lindo, Vamos pegando como animales. Se joga, se joga. Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos pegando como animales. Muévete a mi ritmo. Siente el magnetismo. Tu cadera es la mía, por hacer un sismo. Ahora da lo mismo el amor y el turismo. Diciéndole que no es que viene con romanticismo. ¡Opa! Si te dan ganas de bailar, pues dale. En esta disco todos son mis. Vamos pegando como animales. Vem com a gente. Si necesita reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no. Olha meu parceiro gringo. Já tá ligado com a gente. Grande abraço pra você, gringo. Do DJ Alisson. Ele pediu, ele pediu, ele pediu. Lá vem. Compartilha pra gente aí, maninho. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. E yeah, infiel, eu quero ver você morar num motel. Estou te expulsando do meu coração. Assuma as consequências dessa traição. E yeah, infiel, agora ela vai fazer o meu papel. Daqui um tempo você vai se acostumar. Será que tem alguém fiel aqui na live? Isso não é uma... Será que tem? Eu não quero te provocar. Descobri faz um ano, te procurando pra dizer. Hoje a farsa vai acabar. No nosso batidão! Hoje não tem hora de ir embora. Hoje ele vai ficar. Hoje não, hoje fica comigo. Você está feliz e achando que ganhou. Não fez nada. Fica que dá tempo isso aqui, ó. Com certeza ele vai trazer mais com outra intenção. Sem casa, sem ruim, você é a única opção. E agora será que aguenta bem sozinho? Sabia de tudo, se vira, a culpa não é minha. O seu prêmio que não vale nada, estou te entregando. Os malas lá fora e ele ainda saiu chorando. Essa é competição pra moça, se vira, me machucar. A nossa mão, você agora vai cuidar de um traído. E o nosso gordinho William França também. Quem queria? Parceiro Claudinho da TechFix. Alô, Claudinho! Tem muita coisa boa pra acontecer. Pegue a tua gela que a festa é por conta. Ah, esse tom de voz eu reconheço. Mistura de medo e desejo. Tô aplaudindo a sua coragem de me ligar. Eu pensei que só tava alimentando uma loucura da minha cabeça. Mas quando vi sua voz, respire aliviado. Compartilha. Tanto amor. Compartilha que é a nossa sexta-feira. Tem muita coisa boa pra acontecer, galera. Daqui a pouquinho eu vou fazer uma sequência só daquela da época do pop som. Se liga aí. Solta pra saber se acontecer.

DJ Alisson. Diz que pensa tanto em mim, que tá querendo me ver. Diz que tá me lembrando bastante, acredito em você. Tô sabendo de tudo, tudinho. Tô lendo seus recados, Léo Oliveira. Minhas fotos que você... Olha o Ceará, onde que ele tá, meu irmão. E aí, o que é que a gente vai fazer essa noite? O que é que a gente vai fazer? Diz, bebê. Diz aí. Super top, top, top. Se você quer, eu também. Tô querendo você. E o teu som? Super top. Instagram, já tá valendo no Instagram, né, meu irmão? Desculpe a demora, mas já estamos firmeza aí pelo Instagram também do DJ Alisson. Tantos olhares me olhando. Depois eu quero os abraços aqui no Instagram, por favor, viu? Eu não duvido, não, que não foi por acaso. Se o amor bateu na nossa porta, que sorte a nossa. Sinto por você. Não é de TV, não é nenhum sonho. Aonde se esconde? DJ Ellison. Tô à tua procura, oh meu amor. Compartilha com a gente, oh meu amor. Vamos fazer uma noite inesquecível. Diz por favor, se você... Do jeito que todo mundo curtia no pop. Menino, vem me beijar. Vem! Deixa eu pegar também a nossa galera do Instagram também, que tá aqui. Já tenho aqui o pessoal do Instagram, galera que tá vivendo junto com a gente também essa emoção. Um grande abraço do DJ Alice pra vocês. O Ferreira também, deixa eu ver aqui. Nath, aquele abraço também. Ao Augusto, aquele abraço pra você, Augustinho também. A Lorena também tá ligada com a gente, aquele abraço com carinho. Gente, vamos curtir, vamos compartilhar de alguma forma pra toda a galera que realmente já curtiu por algum motivo o nosso movimento de aparelhagem. Eu diria que sim, um movimento que todo paraense, que é paraense de verdade, já curtiu de montão as nossas aparelhagens. Então, você que tá um pouco longe, compartilha aí com teu amigo aí, compartilha. Aquele que é paraense, que tá lá bem longeão, compartilha aí pra que ele possa ter um pouquinho de privilégio de curtir o nosso movimento. DJ Alisson, na sua casa! Que momento ruim que a gente está vivendo, né, galera? Mas a gente realmente procura da melhor forma levar alegria pra vocês. Fique comigo aqui, ó. Vai ser melhor assim. Se ele te procurou, é porque não quer mais saber de mim. Então, fique tranquila. Ele já tá na sua. Você fica com ele. A nossa amizade continua. Calma, colega, não é isso que eu sei. Meu parceiro Thiaguinho, aquele abraço com carinho. Vamos conversar. Aí vejo. Esse cara não merece nem a mim nem a você. Se fez contigo, comigo vai fazer pior. Eu fico com sua amizade, é melhor. Deixa esse cara pra lá. Homem aqui não vai faltar, mas a nossa amizade em primeiro lugar. Vou pro JC, o campeão DJ Zalek. Se não tinha ele, sou pura sensação. Vou pro JC, DJ Eres. Reviver os bons momentos agora, daqui a pouquinho, mais tarde, até o amanhecer. Ei, e os momentos, como é que são? Perfeitos momentos, quando juravas amor, e guardei em fotos, mas hoje o tempo levou. Ainda ontem insisti em te ligar. Por que não atender? E o quê? Quem nunca viveu um amor que depois virou ilusão? Não disse ser eterno que você chama hoje de ilusão. O meu coração é quem diz, não eu. Virou ilusão. Alô, banda R15, vamos disparar o sucesso? Vamos sim, Bruno e Trio. E aí, Natan, aquele abraço pra você, Lu Costa! Ainda ontem o Adriano também! Dijan! Resolvi não atender! E quem? Quem nunca viveu um amor que depois virou ilusão? E a nossa família, Luísa! Tio João, aquele abraço com carinho pra vocês aí! O meu coração é quem diz, não é? Virou ilusão! Vai! Joga pra cima, Cássio, bora, bora, bora, bora, bora. Faz a sanfoninha, faz a sanfoninha, senhor, faz, DJ Alisson. Quem lembra? Marlon Branco! Parceiro, meu irmão Guto, alô Guto Prezepeira do Guamá. Me ama, me quer. Grande Guto. Eu como mulher, velhos carnavais, hein, mano? Aquele abraço pra você. Saudades de ti. E o quê? Eu te amo, amor. Volta logo, por favor. Andamos pra viver. Eu só quero uma. Se joga aí, mano! Eu quero ter você aqui. Oh, oh, oh. Meu medo. Teu corpo encostando no meu corpo. Não dá para viver sem ti. Tô sozinha, sofrendo. Precisando de você. E aí, doutor Igor? Bora pra cima, hein, mano? Com a gente também online, Vanessa Virgulino. Cadê o meio-dia, hein, Vanessa? Em qualquer lugar. Esse menino sumiu, rapaz. Caraca, eu só faço besteira pra te encontrar. Se o bicho. Se o bicho pegar pra você. Pega pra mim também. Eu tiro a roupa do meu corpo, o bagulho é doido. Eu vou pra lua, pé ou de trem. Eu sou maluca, eu sou maluca. Maluca por você. Eu sou maluca, maluca por você. Glaucia, aquele abraço, Alisson, pra você. DJ Alisson. Maluca por você. E acabei de crer. Opa! Essa a gente lembra da onde, hein? Deixa no comentário aí, a gente lembra da onde. E aí, Vesgo? Bora acionar lá o Beltrão, rapaz. Depósito do Beltrão! Pensei me apaixonar. Alô, Rodrigo! Você surgiu e deu o que eu sonhei. Nosso amor é lindo. Lindão! Eu me entreguei. E o quê? Você é minha vida. Foi feito pra mim. A vida inteira. Nossa galera de Ituia. Galera de São Miguel do Guamá. Aquele abraço, galera de Castanhal. Capanema, Bragança. Alô, boa, lá de Ituia. Aquele abraço aos nossos amigos também lá de Paragominas. Estão com a gente na nossa live. Compartilhando pra todo mundo ver. Eu não vou te deixar jamais. Obrigado, meu irmãozão, amigão particular. Evaldo Cunha. Ex-prefeito de Ipixuna do Pará. Uma das pessoas que levou o pop lá em Ipixuna. Bora, meu prefeito, Evaldo! Agora olha essa aqui que eu vou tocar. Será que a galera nunca curtiu essa música aqui? Será, será, isso será? Eu sou... DJ Alisson. DJ Alisson. DJ Ellison. DJ Ellison. DJ Ellison. Zerra do Uber! Um novo cenário. E a galera da TJ também! Agora em 3D. Oi! Bezerra saiu do grupo, meu irmão. Que isso, velho? Sei lá, o seu amor vou te conquistar assim, porque meu corpo necessita do seu calor. DJ Betinho faz o povo estremecer. Faz o S pra mim com mais puro sentimento. DJ Josimar já me conquistou, arrepia e faz a festa ferver. Quero ouvir você aqui dentro do meu coração. Toca pra mim e me faz mais feliz. E aí, meu parceiro é todo! DJ Rebelde lá do Príncipe Negro também tá na nossa live. Aquele abraço pra você, DJ Rebelde dele! DJ Ellison! Tamo junto, mano! Desculpa, eu nunca te traí. Você não cuidou bem de mim. E aí, Maurício, eternamente? Eu já sei que eu não fui perfeito. Bora junto, hein? Mas eu te amo. Não vim saber se eu mereço mais uma chance, meu amor. Já tentei te esquecer. Josiel da banda M5 pra você! Meu parceiro Chororó lá de Irituia também, aquele abraço com carinho pra você, meu irmão. E olha que todas as manhãs ele viaja escutando o DJ Ellis. Tamo junto, hein, maninho? Pode crer. É o Pop! Desculpa, eu nunca te traí. Você não cuidou bem de mim. Só quero te dizer que eu já sei que eu não fui perfeito. Mas eu te amo. Não vim saber se eu mereço mais uma chance, meu amor. Eu largo tudo. E o som qual é? Super pop, super pop, super pop. Tudo estava normal. E aí um dia você apareceu. É o Águia cada vez mais furioso. O meu coração ficou confuso sem saber o que fazer. E aí, Jaciquinha, vai pra você também. Mas aconteceu e eu estou apaixonada por você. E foi tão natural, eu não pedi pra que isso fosse acontecer. Mas você foi chegando na nossa live. Mas você foi chegando e foi me conquistando. E por você eu largo tudo. Só pra quê? Só pra provar o gosto do teu beijo. Matar meu desejo. Eu largo tudo. Só pra sentir o teu cheiro. Te deitar no meu peito. Eu largo tudo. Tudo, tudo. E aí, Paulinho, toda a equipe nós, direto lá de Castanhal, com a gente! O Super Pop tá tocando e a festa tá lotada. Vou te procurar, como você vou dançar. Essa dupla sempre com a gente, dando aquele apoio, a dupla DD. Vai dançando, vai! Você é minha garota, minha garota. E aí, Gabriel? Vem aqui, pegue nas minhas mãos e leve pra... Sabe quem tá com a gente também na nossa live? Tio Pojo, direto de Santos, São Paulo. Bacana o som? Tá legal o microfone? Entre o meu amor e uma antiga paixão. Então bora juntos. Desde que ela voltou, já não sei mais o que é certo. Difícil é decidir. E aí, Nai? E olha aí, meu parceiro Renato Reis. Esse carinha arrebenta, tem que tirar o chapéu, meu irmão. É o cara dos stories. E aí, Renato? Você tá com seu pai hoje? Tu manda aquela geladinha? Curtindo em casa? E a sua mãe também, né, mano? Vamos dar um passeio ali pelo African Bar. Quem curtiu nessa época vai lembrar. Se liga, viaja, vive! Liga o teu celular no teu som, na tua TV. Curte na tua casa, meu irmão. Ela veio assim. Como foi? Foi tão de repente, tudo aconteceu. Eu não sei explicar. Isso não é. E não é normal me apaixonar assim. Meu coração me diz que o amor encontrei. Ai, DJ Ellison! Aquele amor que se foi e agora você relembrou, bateu aquela saudade mesmo, pura, verdadeira. Pense nela. Abrace ela, senhor. Me abrace forte. Não diga que eu fui. De joelhos peço fique. Tento parar o tempo para te encontrar. Fecho os olhos, vejo você. Super forte. Quantas vezes me entreguei a outros braços para não pensar em ti. E o nosso Face, galera, compartilhando. A cada beijo que tento. E o vejo sobra ali, doido pra tomar uma. Libera uma pro cara aí, Jefferson Pop. Abre coração. O Júlio não pode. Só ressaca. Joelho de peço, chamo por teu nome. Não vá, não vá, jamais se vá. Ouvi sua voz no telefone. É bom, suave, gostoso. Ou eu quase perdi o ar. Imaginei você tão lindo assim. Não é sonho, é real. Quero ficar contigo pra valer. Te levar pra dançar ao som do Super Pop. Quem comanda? DJ Alisson Juninho. A nossa canção me beija na boca e me faz viajar. Vai perder? Quero perder. Vai perder o medo. Se entregar a uma paixão. Onde é? Se entregar ao meu desejo. Vem sem medo. Vem me amar. Já foi meu em muitos sonhos. E agora eu quero pra valer. Mas vou te contar uma coisa, Jabuti do Explosão. Ele tá no Instagram e no Face direto, papai. Assim tu vai te eleger fácil, hein? Eu vou ficar assim. Quero perder. Meu amigo Spike da internet, aquele abraço pra você. A gente tava batendo um papo semana passada, ele disse: Alice, tô com muita vontade de curtir um pop, meu irmão. Depois eu vou te contar quando é que a gente vai voltar, meu irmão. Puta paz! Viaja, Silo! Alisson. Alisson. Já falei que sofri demais. Tente me esquecer. Toda vez que perdi, sofri. Vou tentar te esquecer. Ainda te amo demais. Mas não dá, não dá mais. Ai, amor, eu te amei também. De sofrer não faz bem. Tô ligada que você me quis. Ai, amor, volte pra mim. Eu te dei amor, você não. Abraço pra você com carinho do DJ Alisson. E aí, Alexandre? Bora, meu gordinho. Vai, DJ Alisson. Ah, desgraçado. É assim que eu gosto, bebê. Dale, DJ Alisson. O showman DJ Alisson. DJ Alisson. Que saudade de você, que vontade de te ver, te abraçar e sentir o teu calor. Desse jeitinho, de ouvir a tua voz. Oi. De ficar contigo a sós, nos trancar. Quem é que vai dar conta até altas horas com a gente ao vivo? Até o sol raiar, até o sol nascer. a chuva. E vai chover cinco dias sem parar. E vai passar um furacão em nossa cama. E vai chover cinco dias sem parar. E nem assim vai apagar a nossa chama. Que música, hein? Quem lembra? Quem lembra? E aí, Dai, aquele abraço também, o DJ Cachorro, é, meu irmão? DJ Handler! Quem sabe um dia eu faço uma canção. Tamo junto, maninho. Que me conforte por não ter você aqui. Uma melodia que traz você pra... Bora, Maurício, eternamente. Como em sonhos que eu tenho com você. E você, Luana? Sou... Cadê o Neto, hein? Ele te deixou curtir a festa hoje sozinho, foi? Ah, danado. Meu anjo do amor, meu super-herói, que nunca viveu o amor de... Viajando! Se você achar essa canção que me leve a você, te peço, cuide bem. Zezinho, aquele abraço pra você, meu primo. Tamo junto, hein, garoto. O Cocó, Reinaldo, Gaia. Que galera é essa, meu brother? Quem sabe um dia eu faço uma canção. Andressa Ribeira, aquele abraço pra você também, do DJ Alisson. Minha amiga Eduarda Bonanza. Alô, Eduarda. Tamo junto com você também, viu? Você é o Mirizinho! E a galera da Bonanza! Toda a galera de Souri! Salva a Terra também, um beijo com muito carinho, muita saudade de vocês também, viu? Meu anjo do amor! Vamos no GMAC, lá da Heineken! Tá faltando a nossa cerveja aqui, viu, meu irmão? É verdade. Se joga, se joga. Se você achar essa... Cláudia e também meu parceiro Beto da Nega Bandida. Alô, Betinho. Eu sabia que ele ia aparecer. Alô, cara de balsa. E hoje? Onde você vai estar? Onde é? Quando eu voltar? É na sua casa, né, meu irmão? Eu preciso explicar por que eu voltei. Esse tempo que fiquei sozinho sem te ver, percebi que jamais vou te esquecer. Aí, Ronzinho perdido. Kleber Muga também tá com a gente, ligadinho. Alô, Johnny Pio, alô, Jéssica. Brito. Eu sei que fui eu quem errei, mas voltei pra te amar. Fui um tolo em te deixar, mas atende esse teu celular. Eu preciso pedir perdão, reconquistar o seu amor. Eu sei que fui eu quem errei, mas voltei. Banda MC, uma pancada de sucesso. E haja coração, meu irmão, e haja coração, é muita emoção! Se é uma questão de amor, fingir que acabou. Quem nunca curtiu essa no pop, né? Aprender a mentir no coração. Abre a tua gelada, bebê. Esconder essa paixão. Quando me paro olhando e diz que controla. Que também já tem outra pessoa que vai DJ Ellison. Então, meu amor, é guerra de amor. Do Bombom, já tá com a gente, curtindo como numa boa sexta-feira, hein, Red? Sai ferido, sou eu me rendo. Banda 007. Não tá fácil, meu irmão, não tá fácil, não tá fácil pra ninguém. Não está sendo fácil, tá difícil não chorar. Compartilha aí, meu amigo. Quando vejo nossas fotos, vamos fazer nossa festa pro seu amigo que tá lá longeão, vai. Não é fácil apagar as lembranças. Eu só penso em nós. Por favor, não desligue agora. Só se você tiver só, você está? Eu estou só. Eduardo da Night, compartilha aí, maninho. Eu não vivo. Lívia! Aqui comigo. Eu te amo. Eu te amo. A Lana também já tá com a gente. Sem você. Depende de você. Depende de quem? Não depende de mim. Te perdoo, porque eu te amo. Eu não vivo sem você. Ellison. Super Pop, super, super pop. Você pede o meu amor e o que fazer não sei. Tão menina quando eu conheci você. Talvez seja confusão, ilusão de um coração. Não sei mais o que fazer. Quem sabe, quem sabe, quem sabe? Eu sei, eu sei. Se não entende o que aconteceu, a menina se desapareceu. Joga pra cima, Nivela, que é sexta-feira. Se eu olhar pra lua, vejo o seu rosto, efeitos de paixão. E o gringo pop. Galera, quem tá transmitindo hoje é DJ Jefferson Pop, ele tá gravando tudo! E logo, logo, logo, logo, logo, logo vai estar em nossas plataformas, viu, gente? Viaja, bebê! Eu me enganei com esse homem, tente perdoar. Distância quer me matar. Está pegando longe. live.